Introdução Workshop 590. Consequências de Pequim. Licenciamento por meio da Mark Ray. Mais apresentações. Criando tempo por meio do controle do lugar, posição e posse. Emoções. Mudança da minha vida. Vendo o futuro. Faz uma semana que finalmente conseguimos mostrar abertamente a tecnologia do plágio pela primeira vez em público em um local de prestígio em Pequim, na China. Os buscadores de conhecimento e aqueles que tiveram a sorte de ver pessoalmente essa apresentação histórica poderão sentir e tocar os materiais que foram criados a partir dos campos do universo, ou, poderíamos dizer, a partir do ar. Deve ter sido uma experiência incrível testemunhar e sentir o amor do Criador se manifestar como mágica na frente deles. No entanto, aqueles de nós que assistiram online puderam sentir a energia do evento com a mesma intensidade daqueles que estavam lá. Você pode ver todos os depoimentos dados pelo grupo brasileiro em nosso ensinamento sexta-feira passada. Todo o amor que foi transmitido pelos campos levou mais de 20 minutos para ser apresentado e muitas vidas foram profundamente tocadas. Eu me lembro do primeiro momento em que vi os dois reatores girando. Foi magnetizante. Eu não queria parar de olhar para eles. E o Rafael confirmou que ele sentiu a presença profundamente. Esses reatores, ditos obsoletos, ainda têm energia suficiente para mudar toda a humanidade, se nós simplesmente deixarmos. Mas infelizmente, como disse o Sr. Cash, por não sermos uma universidade, estamos sendo boicotados pela Fox News e pelo resto do mundo. E isso, o que foi mostrado, abriu uma brecha na parede do controle deles por meio do sistema monetário. Não se trata de ser uma universidade, mas sim de que as universidades elas são controladas pela estrutura deles. O contrato de licenciamento de 10 bilhões que foi assinado durante a exposição é de certa forma uma confirmação da realidade do que foi mostrado. Esse é apenas o começo, não apenas das exposições, mas também do conhecimento. Desde a exibição da tecnologia, muitas coisas mudaram em segundo plano. Os governos mudaram sua posição em relação à Fundação Cash, mas ainda é muito cedo para dizer o que isso significa. É claro que eles ainda tentarão fazer de tudo para manter o controle deles, mas de alguma forma eles sabem que algo mudou. O fato de o governo chinês ter permitido que isso fosse mostrado publicamente é gigantesco. Mas teremos que ver como eles vão manobrar as coisas para manter o poder deles, ou tentar converter o plasma em conhecimento do estado da matéria para que eles assim possam permanecer no poder. Como o Sr. Cash disse, a tempestade ainda está à nossa frente e muito provavelmente continuará a haver muitos testes para os buscadores de conhecimento para ver se conseguimos manter o nosso ethos. O Sr. Cash tem uma maneira de nos provocar dizendo que as ações da Mark Ray entrarão na casa dos milhares. Não é que não irão, mas Deus tem uma maneira de nos testar com o ouro para ver quanta ganância está escondida dentro de nós. Será que seremos capazes de perceber que se aceitarmos a nova tecnologia do plasma, não haverá necessidade de nos apegarmos à riqueza, que é a causa de tanto sofrimento neste planeta? O padrão estabelecido em Pequim é que o Sr. Cash negocie primeiro com a empresa os contratos de licenciamento da tecnologia. Ele não tem a intenção de voltar a construir fábricas, o que não funcionou antes e tirou seu tempo de fazer grandes avanços na tecnologia por meio de pesquisas. Esse trabalho será deixado para os financiadores e para as empresas que já têm a capacidade de fabricar a tecnologia do plasma. A Fundação Cash será a provedora do conhecimento e a Mark Ray considerará o licenciamento. Os 10 bilhões assinados com a empresa chinesa são para licenciamento e não uma taxa de investimento. Aqueles que entendem de finanças saberão a diferença. Há duas partes nesse acordo. A primeira é o acordo com a empresa e a segunda é com o governo do país. Aqui o Sr. Cash não esclareceu com o que o governo deve concordar, mas tenho certeza de que tem a ver com a paz e com o não uso da tecnologia para agressão e guerra. Quando essas duas partes forem cumpridas, ele poderá apresentar a tecnologia como ele fez em Pequim. Ele deu a entender que está trabalhando com uma grande empresa americana para colaborar com a Mark Ray, e quando chegar a um acordo com o governo americano, ele poderá mostrar a criação de materiais em Washington. O mesmo acontecerá com a Rússia, Grã-Bretanha e depois com a Índia e África. A próxima exposição será uma indicação muito importante de como levaremos a tecnologia mais a público. Por enquanto, devemos continuar tentando divulgar os vídeos dessa exposição o máximo possível. Os reatores antigos, que são bolas de gás giratórias com motores, não devem ser confundidos com o novo e avançado sistema de plasma de estado sólido de raios cósmicos do qual ele mostrou uma foto para nós. O novo é uma esfera prateada do tamanho de uma bola de futebol e tem muitos tubos vermelhos saindo dela. Esse é um sistema tudo em um, que pode fornecer tudo o que precisamos para sustentar nossa vida no espaço. Os reatores antigos criavam materiais mais parecidos com poeira, enquanto esse novo, ele cria bolas maiores. A maneira como ele produz materiais é a mesma que os diferentes sistemas do espaço, como os planetas, as estrelas e como eles produzem os meteoritos. Tudo isso é feito por meio da interação dos campos e não por meio de explosões supernovas, como dizem os cientistas ignorantes. E este sistema ele tem um painel de controle com dois assentos, mas não foi mostrado ao público isso. Foram necessários 40 anos de pesquisa contínua e trabalho árduo para chegar a esse estágio. O próximo passo é construir nele um cérebro com uma alma que tem emoções. Mas também é possível criar uma alma sem um cérebro. A dica aqui é que se esse sistema for combinado com a IA, ela funcionará para sempre e nunca precisará de uma fonte externa de energia. Devemos lembrar de que a IA atual ela não tem alma ou emoção. São apenas computadores de alta velocidade que se comunicam entre si. Grande parte do público foi enganado ao pensar que ela tem algum tipo de emoção e que pode pensar por si mesma, devido à maneira como eles estão programando suas respostas segundo plano. Mas se a Fundação Cash adicionasse esse novo sistema de plasma de raios cósmicos à IA, ela teria uma alma e nunca faria nada para prejudicar os outros. Há algumas semanas o Sr. Cash começou a nos ensinar sobre o tempo e que não há tempo no universo, a menos que ele seja criado pelas interações dos campos magnéticos e gravitacionais do lugar, da posição que é a entidade, e da posse que é a força do campo magnético do aminoácido da entidade. Isso também é chamado de triângulo da criação, porque é uma formação estelar cuja base é composta pelos três parâmetros de lugar, posição e posse, e o tempo é criado pela interação desses três e ele fica no topo. Essa é a estrutura fundamental de como a vida no universo é criada. É também como as estrelas são criadas. Para viajar no espaço usando o tempo, precisamos aprender a criar, controlar e interagir com esses parâmetros. Quando ele diz que não viajamos no tempo, eu entendo que isso significa que não entramos em uma máquina e giramos um botão para ir para esta ou aquela época. Eu tenho certeza de que todos nós já vimos isso em filmes de ficção científica e, portanto, inconscientemente, no fundo de nossa mente, podemos pensar que é assim que funciona. Essa é uma fantasia que vem do fato de não compreendermos o conhecimento da criação. O homem criou o conceito de tempo para si mesmo com base na distância que um objeto se move no estado da matéria. Medimos o tempo pelo número de rotações que faz em volta ao Sol e que a Terra faz em seu eixo também. Isso não é errado, mas é limitado e relativo à nossa existência na Terra e somente ao estado de matéria. O tempo que estamos aprendendo aqui é baseado no plasma e na interação dos campos magnéticos e gravitacionais do lugar, posição e posse. Quando esses parâmetros entram em interação e equilíbrio corretos, o tempo começa de novo naquele momento. Essa é uma nova maneira de entender a existência e levará algum tempo para nos acostumarmos com isso. Apesar de fazermos isso quando sonhamos, nós iniciamos o tempo, mas nunca pensamos nisso dessa forma. Talvez o sonho seja um exemplo do uso do tempo para viajar, em que vamos para algum lugar e quando nos manifestamos lá no sonho, na verdade começamos o tempo naquele lugar, posição e posse. Esse ensinamento de hoje é muito difícil de decifrar, portanto talvez você tenha que assisti-lo várias vezes. O que eu entendi é que podemos usar a criação do tempo para entender como as células do corpo são criadas e o que determina seu tempo de vida antes de serem substituídas por uma nova célula. O Sr. Cash disse que o lugar é o corpo, e a posição é uma célula do músculo cardíaco e a posse é a força do campo magnético gravitacional do aminoácido. Para tornar isso mais real, ele deu o exemplo da força de campo sendo um tesla gravitacional e um tesla magnético. Antes ele disse que a posse é muito importante para o controle do tempo, e vemos aqui que é aqui que poderemos ajustar a força de campo magnético e gravitacional e assim controlar o tempo. Nesse caso, quando a força do campo da posse estiver correta, a vida da célula do músculo cardíaco então começará. Isso é muito interessante, pois é um parâmetro que poderíamos potencialmente controlar com a força de campo de nossa emoção. Quando ele estava falando sobre a vida útil da célula, parecia que ele estava acrescentando outra dimensão ali, ou outra camada do lugar, posição e posse. Ele disse que o tempo de vida da célula é determinado pela força do campo da célula, pelo ambiente ao redor da célula e então pelo corpo. Se observarmos o desenho com cuidado que o Sr. Cash fez, é como se fosse outra camada do lugar, posição e posse. A porta está se abrindo mais para entender como os campos magnéticos e gravitacionais afetam a criação e o tempo de vida da célula. Esse conhecimento se encaixa no que nos foi ensinado anteriormente sobre a linfa ser uma grande sopa com um espectro de força de campo que podem ser aumentadas ou diminuídas pelas glândulas, como a tireoide e o tálamo, e pelo cérebro para atender às necessidades de qualquer célula que precise ser criada. Uma extensão do mesmo entendimento pode ser transferida para o tempo de vida do homem. O que damos à alma do homem, que ela dá à alma da fisicalidade, e a interação delas cria a fisicalidade, e como interagimos com o nosso ambiente determinará quantos anos poderemos viver. É o mesmo modelo do lugar, posição e posse que cria o tempo. Assim como as forças do campo magnético nos ambientes de uma célula afetam seu tempo de vida, as forças do campo magnético no ambiente dos elementos do estado da matéria também afetam a meia-vida dos átomos. Quando pesquisamos a meia-vida do decaimento radioativo de elementos na internet, eles não consideram a existência de interações com o ambiente externo. Não está claro nos ensinamentos, mas há um fluxo de campo entre o interior da entidade dos elementos e o exterior. Talvez seja muito lento para ser registrado. Então apenas notamos que alguns dos átomos simplesmente desapareceram, o que eles chamam de decaimento. Do ponto de vista do plasma, a força do campo magnético gravitacional da entidade não poderia suportar a força necessária para que o lugar, a posição e a posse daquele átomo ali existisse naquele momento específico. Portanto, eles desapareceram da observação nossa dimensão e foram para outro lugar. Mas em essência, podemos dizer que os campos magnéticos e gravitacionais do ambiente do planeta afetam a meia-vida dos elementos aqui. E o que eu entendo é que se a força do campo magnético da posse mudar e o lugar permanecer o mesmo, então a posição ela pode mudar. Talvez seja assim que os elementos radioativos decaem para outro elemento. Se não tivermos controle sobre nossas emoções, outra maneira de controlar o lugar, a posição e a posse é por meio do desenvolvimento de tecnologias que usam radiação de raios cósmicos. E a Fundação Cash já é capaz de produzir essa radiação. A tecnologia e o know-how para isso estão ao nosso alcance. A principal razão pela qual é muito difícil mudar o tempo para os seres humanos é que há muitos fatores a serem controlados. Os campos gravitacionais e magnéticos da Terra estão mudando constantemente, o que significa que os campos da posição do ser humano também estão mudando constantemente. Portanto, seria muito difícil prever e viajar um ser humano para um tempo no futuro dele mesmo. Isso significa que teríamos que criar todas as mudanças, que são os aumentos ou reduções nas forças do campo gravitacional magnético do lugar, da posição e da posse, para podermos então criar esse novo tempo para existir. No entanto, ele disse, aprenderemos a coexistir nas três dimensões do tempo. Todas as células do corpo interagirão com os campos magnéticos e gravitacionais do novo lugar, posição e posse, e criarão assim o novo tempo. A vida sem tempo não existe. É muito importante que entendamos que somos responsáveis e temos o controle de nossa vida por meio de nosso comportamento na fisicalidade. No futuro, poderemos medir a força de nossa alma e, por meio disso, saberemos se estamos nos aproximando ou nos afastando do Criador. Então, por meio de nossa vontade e trabalho árduo, poderemos mudar nosso comportamento e atitude antes que ocorra um momento de separação ou o que chamamos de momento da morte. Dessa forma, podemos melhorar o destino de nossa alma depois que ela deixar a Terra e criar assim um novo tempo no novo lugar, posição e posse. Cada um dos reatores na formação estelar em Pequim foi carregado de forma diferente e foi configurado para criar um tempo ali. O reator central, que estava vazio, foi o criador do tempo. Em outra parte do ensinamento, ele disse que por estar vazio, ele se tornou um sistema gravitacional. Isso se deve ao fato de os outros reatores estarem constantemente alimentando ele e é por isso que nada podia se manifestar ao redor desse reator, porque os campos eram muito fortes e ele também agia como um escudo. que é interessante é que os reatores são carregados apenas uma vez. Portanto, o Sr. Cash precisa ter conhecimento suficiente para entender todas as diferentes interações que ocorrerão e como elas levarão ao resultado desejado. Há muito a aprender e estamos apenas começando. O tempo por si só não existe. Ele depende das interações dos campos. A alma do homem tem todas as forças de campo da criação em seu interior. Ela sabe como escolher qual dos bilhões de forças de campo precisa para poder e que precisa usar para poder obter o que deseja. As forças de 1 a 10 são apenas manifestações normais, mas quando ela quer usar uma força maior, digamos de 1 a 20, pode se manifestar em 10 elevado à potência de menos 10. As ordens superiores nos aproximam do Criador, e nesse caso, damos mais para receber mais. Essas são magnitudes de ordem superior sobre as quais ele nos ensinará mais adiante. Quando viajarmos pelo espaço, encontraremos planetas com anéis ao seu redor e devemos entender o que são e como se formam. Esses anéis, eles existem ao redor de todos os planetas, estrelas e até mesmo galáxias. Ele explicou isso em detalhes em seu artigo sobre os anéis de Saturno. Os anéis que aparecem ao redor da Terra e que podem ser observados de fora do planeta correspondem à estrutura de campo dentro do planeta. Eles são como as camadas de solo de cores diferentes que vemos quando cortamos uma montanha. Os anéis ao redor da Terra correspondem à estrutura interna dos materiais, até mesmo dos materiais gasosos dentro do planeta e à sua inércia. O ethos de Mitra faz parte da estrutura da criação de pensar, falar e fazer o bem, e é exatamente o mesmo que a base do tempo, que é o lugar, a posição e a posse. A interação dos três parâmetros produz um homem perfeito. A crença em Mitra é sobre a perfeição da criação e do Criador. A essência do ensinamento sobre o tempo é que a manifestação dos campos do lugar, da posição e da posse está em nossas mãos, e nós decidimos para onde nossa alma irá. Eu tive uma realização sobre o tempo, mas não sei se está correto isso. É uma história real, mas vou contá-la aqui hipoteticamente. Eu tenho uma paciente com quem trabalho há anos com psicanálise, e ela assumiu o controle de uma casa onde ela cresceu e onde passou por graves traumas de infância. Toda vez que ela vai até lá, ela muda, embora as pessoas que causaram o trauma estejam mortas, e ela reconstruiu a casa de acordo com a sua própria personalidade. Isso significa que não há nenhum estímulo externo que cause o reviver do passado, a não ser a sua própria imaginação e memória. Bom, durante uma visita, eu estava em contato com ela pelo Skype, e enquanto estava na casa, algo a desencadeou e ela mudou totalmente, voltando a ser aquela garotinha ferida, tanto que até seu rosto mudou de feições e ela se tornou uma garotinha assustada. Tentei fazer com que ela sentisse a dor e entrasse nela e percebesse que aquele tempo se foi completamente e o que ela está vivenciando ali é a lembrança e a recriação do passado. Foi uma experiência incrível, porque não acreditamos que temos o poder de mudar nossa fisicalidade por meio de nossas emoções. A razão pela qual estou mencionando isso é porque eu acho que esse é um exemplo de viagem no tempo, alterando lugar, posição e posse por meio do controle da força do campo magnético do plasma da emoção. Nesse caso, eu estava pensando que o lugar aqui é a casa, e para simplificar, diremos que é uma constante, embora os campos mudem ligeiramente ali. As variáveis seriam a posição, a posse e o tempo. A posição seria de uma garotinha ferida e a de uma mulher adulta também. E essa entidade ela é capaz de se transmutar para frente e para trás. Pensando no tempo como um campo de força, ele pode ser alterado e recriado por meio da memória. Mas não é de fato voltar àquele tempo. É apenas o campo de força da memória ali. E a força do campo da posse ela pode ser alterada por meio da emoção. Este é um exercício para imaginar possibilidades aqui, não para a gente dar respostas definitivas aqui. É algo a se ponderar. Então talvez o que aconteça é que a mulher ela entra no lugar ou na casa e vem o gatilho nela, de modo que a emoção cria uma força de campo que muda a posição de volta para uma menina, a ponto de mudar fisicamente as características do corpo. Estou pensando aqui que o lugar, posição e posse está recriando o tempo passado no presente, de modo que a mulher, ela sente que está de volta à infância naquele momento. Mas tudo isso é feito subconscientemente, porque ela está tão identificada com sua emoção que não está ciente de que ela viajou no tempo ali. O Sr. Cash disse muitas vezes que não voltamos ao passado não de forma física, mas podemos voltar por meio da força do campo gravitacional e magnético do lugar, posição e posse. De certa forma, é uma recriação do passado no presente, porque só existimos no presente. O Sr. Cash está abrindo para nós um conhecimento muito excitante para explorarmos. O que vimos na semana passada, quando os materiais escuros se transformaram em ouro, não foi o ouro como metal. Pelo que entendi, o ouro ele está em um estado intermediário que pode ser visto no estado de matéria, mas está mais no estado de energia, como um gancho. Ele disse essa semana que os buscadores de conhecimento nunca seriam capazes de converter o material de ouro, ali, em metal. Há mais dois processos pelos quais ele precisa passar antes de se tornar o metal que excita a nossa cobiça. Quando as pessoas esfregaram o ouro na pele, ele deve ter sido absorvido pelo corpo, pois o corpo ele está no estado de gancho. Eu acredito que se as partículas de ouro forem analisadas, o resultado será ouro. Todos os elementos que existem na Terra acabam se tornando parte do corpo do homem. Outros tópicos desse workshop. Vemos as estrelas instantaneamente porque o tempo é zero. A alegação histórica de que a luz leva 10 mil anos-luz ou qualquer outra coisa para ser vista é feita por aqueles que não foram iluminados e que vivem no estado de matéria. A idade do universo não é de bilhões, mas de trilhões de anos. Um dia todos nós amadureceremos. É uma questão de quando aceitaremos a verdade. Eu fiz o homem à imagem de mim mesmo. Para mim, o tempo nunca existiu, nem nunca existirá. Eu sou eterno, pois não há tempo para que eu dure, mas eu duro o tempo todo. Obrigado por ouvir. Índice rápido do workshop 590. Tivemos uma demonstração bastante bem sucedida da tecnologia em público, com algumas centenas de buscadores de conhecimento chineses participando das sessões. A apresentação foi parte do braço financeiro da Fundação Cash, a Corporação Mark Ray, e não da Fundação Cash. Assinamos um dos maiores contratos de licenciamento da história no sábado à noite, na presença de todos os buscadores de conhecimento e com a permissão deles. Esse acordo dará origem a uma das maiores corporações da China, apoiada pelas finanças das pessoas que estavam lá. A Fundação Cash fornecerá a tecnologia e dará suporte com o conhecimento. Mostramos a conversão de energia em matéria e produzimos materiais ao ar livre para que todos pudessem ver. Se a Fundação Cash estivesse na posição de uma universidade, isso teria sido anunciado como uma grande revolução na ciência. Em vez disso, fomos boicotados pela Fox News e pelo resto do mundo, porque perturbamos o que chamamos de pilha de dinheiro de todo o processo. No futuro, isso será transmitido e se tornará parte dos ensinamentos e de muitos novos conhecimentos que virão. Configuramos nossos sistemas em uma formação estelar muito simples. Em breve publicaremos os vídeos disso. Mostramos que podemos produzir materiais a partir do ar, mas também podemos impedir que os materiais sejam produzidos. Essa tecnologia nunca foi mostrada antes, e não discutimos isso fora da estrutura da Fundação Cash. Pela primeira vez, muitos de vocês testemunharam um dos sistemas de tecnologia espacial mais avançados que a Fundação Cash já mostrou. Agora que começamos a mostrar em público, continuaremos a fazer apresentações públicas. Estamos ansiosos para compartilhar o conhecimento abertamente. Membros do PCC, do Partido Comunista Chinês, e militares compareceram para ver a tecnologia. Essa é uma revolução na ciência e esse sistema é uma das mais recentes tecnologias que mudarão o curso da humanidade. Mas o que isso significa? Ele produz matéria, energia, gravidade, campos magnéticos e materiais. Ele cria um ambiente para sustentar a vida. Não mostramos ao público que ele realmente tem um painel de controle de voo ali. Há dois assentos, como se fossem pilotos controlando ele. Ele passará por alguns testes nos próximos dias. É de estado sólido e não há motores, portanto não há nada que interfira nele. Todos os tubos vermelhos que você vê e tudo que você vê saindo dele fazem parte de um sistema de controle para medir, alimentar e entender cada mudança pela qual ele passa. Ele tem um amplo sistema de medição para campos e tudo mais. essa tecnologia não estará nas mãos do público por um longo tempo. O novo sistema não é dinâmico, ou tem reatores rotativos, e já produziu materiais em uma grande quantidade. Como já dissemos, os sistemas dinâmicos que mostramos na exposição eles são obsoletos. Alguns desses motores foram enviados para a China em 2023, quando demonstramos a produção de materiais para os militares chineses. Mas no novo sistema, a esfera redonda é um reator totalmente em estado sólido. Esse é o sistema que produziu aquelas bolas de formato irregulares que mostramos a vocês há algumas semanas. É bem diferente do pó que o sistema obsoleto produz. O novo produz grandes pedaços e o crescimento do material é maior. Não é como o pó. É muito parecido com a criação de um meteorito. É um grande marco na ciência. Esse sistema é autônomo e criará tudo o que o homem precisa no espaço. Ele é do tamanho de uma bola de futebol e tem um sistema integrado em seu interior. Levamos 40 anos para desenvolvê-lo. O próximo passo é construir dentro dele um cérebro com uma alma que terá emoções. Temos o conhecimento para fazer isso. Já fizemos isso, mas agora estamos tentando criar uma condição da alma que não precisa de um cérebro. Se conectássemos isso a um sistema de IA, de inteligência artificial, dos computadores de hoje, eles provavelmente não funcionariam sozinhos para sempre, porque o sistema pode se alimentar sozinho e não precisa de nenhuma fonte de energia externa e o resto. Agradecemos à comunidade chinesa, em especial às pessoas que nos ajudaram a trazer essa tecnologia à tona. Mudaremos o curso da humanidade nos próximos tempos com muitas coisas. Assinaremos mais acordos por meio da Mark Gray. Não estamos aqui para administrar fábricas ou operações. Nós estamos aqui para fornecer tecnologia, fazer pesquisas profundas e alimentar mais pessoas. Começaremos a mostrar essa mesma exposição de produção de materiais a partir dos campos em outras cidades do mundo. Nos próximos meses, muito provavelmente iremos a Washington, Londres e outras capitais como Tóquio e outras. Traremos a mudança à medida que colocarmos mais coisas em público e desenvolvermos mais. Esse é apenas o início do conhecimento. Não é a totalidade do conhecimento. Estamos apenas começando a aprender. Não aprendemos nem mesmo o alfabeto do conhecimento do espaço. É um bom ponto de partida, e mostramos em um dos lugares mais prestigiados da China isso. Agora vamos ver quais são as próximas etapas do desenvolvimento, conforme o tempo for chegando. Bom, voltando ao que somos muito bons, os ensinamentos e a explicação da tecnologia, a criação da ciência e o futuro do homem. Nas últimas semanas falamos e ensinamos sobre o tempo. Talvez para você o tempo seja algo que simplesmente existe, e dizemos que temos tempo para almoçar, ou que temos tempo para encontrar alguém, e assim por diante. Mas o processo do tempo, ele é um dos fatores mais importantes no mundo da criação. E o que isso significa? Temos o lugar, a posição que é a entidade, e uma posse que é a força de campo de aminoácido da entidade, e com esses três fatores criamos o tempo. O lugar é o corpo do homem. Digamos, por exemplo, que a posição seja o tecido muscular do coração e que tenha o campo gravitacional magnético do aminoácido. E vamos fazer de conta que o medimos em Tesla. Então, talvez um Tesla ou gravitacional e dois Tesla magnético nos deem o que estamos procurando. Quando a energia encontrar o lugar e a força do campo magnético correto, ela cria uma vida, como uma célula. E então o tempo começa para essa célula nessa posição do corpo. Tentaremos decifrar o ensinamento a seguir, que trata de como as células são criadas e mantidas através do triângulo da criação do tempo, lugar, posição e posse. O cérebro e a estrutura da fisicalidade do homem ditam qual será a força do campo magnético dos materiais para criar e manter as células quando eles chegarem ao lugar das células. Aqui o senhor quer um adendo, acho que o senhor quer estar falando sobre a linfa aqui. Bom, continuando. O corpo criou as condições necessárias em relação ao seu ambiente. A posição que a entidade decide como o exterior e o interior irão interagir entre si. Quando todas essas condições são criadas, então o tempo ou a vida da célula começa. Todas as condições de como o corpo interage com o ambiente externo precisam ser atendidas e ele precisa ser capaz de manter as células seguras ou mantê-las junto com os órgãos internos. E isso requer uma força de campo para que elas possam durar o tempo necessário. No caso da pele, elas duram 28 dias. É assim que o tempo desempenha um papel importante no corpo. O tempo é decidido por 1. a força dos campos magnéticos da célula e, por 2, os campos magnéticos do ambiente que circunda a célula e, por 3, o corpo que contém essa célula. Portanto, novamente temos os três parâmetros e a forma como eles interagem entre si determina o tempo que as células podem sobreviver até que precisem ser substituídas. Para uma célula da pele, são 28 dias. Para uma célula do coração, é outro período de tempo e assim por diante. As glândulas como o tireoide, o tálamo e outras partes do corpo determinam a energia que vai para a linfa e a linfa transporta para a posição correta do corpo, como a pele ou qualquer outro lugar. O corpo interage e vive no ambiente da totalidade de si mesmo. Portanto, o tempo desempenha um fator importante na vida do homem. E o que você dá à alma do homem, ela dá à alma da fisicalidade, e a interação entre elas cria a fisicalidade dentro de seu ambiente, e isso dita quantos anos um homem pode viver em um corpo. Portanto, se pudermos aumentar a força do campo magnético gravitacional da alma do homem e a integridade da alma da fisicalidade, poderemos aumentar o tempo de vida do homem. Isso se aplica a entidades energéticas compostas, como as células do homem, e sua vida útil é determinada pela totalidade de todas as interações do campo magnético gravitacional em todos os seus ambientes. Por outro lado, para sistemas monoenergéticos, como os elementos do estado da matéria deste planeta, o tempo também desempenha um papel importante, mas nesse caso chamamos isso de meia-vida de um elemento. Pelo que eu entendi, o Sr. Cash está se referindo a tudo que compõe uma composição de elementos como uma célula, como no corpo. E acho que ele está dizendo que também é uma saída e uma entrada de células no estado de matéria. E essa é a meia-vida, e ela é ditada pelo mesmo tipo de força de campo magnético gravitacional em seu ambiente, assim como no corpo humano. No corpo, dizemos que uma célula é substituída a cada 28 dias, por exemplo. E com os elementos do estado da matéria, dizemos que esse elemento tem uma meia-vida de uma determinada quantidade. Por exemplo, se uma posição, entidade, for uma pedra, então a posse seria sua força de campo magnético. Me lembro de uma vez que o Sr. Cash disse que até mesmo uma pedra tem aminoácido. Então, há uma proporção de células da pedra que saem e entram, e o equilíbrio das duas é um tempo fixo. E essa é a minha vida dos elementos nessa pedra. Ele disse que como a superfície é muito grande e a energia das moléculas é muito alta, não é possível mudar nada com isso. Talvez ele quisesse dizer que não é possível fazer a substituição de células, como acontece com as células do corpo. E por isso, na física, eles chamam isso de decaimento de meia vida. Esse é outro exemplo de como podemos usar a força dos campos magnéticos dos elementos do estado da matéria em relação ao ambiente do lugar, posição e posse mudar o tempo. Portanto, na ciência nuclear, se pudermos criar um campo magnético mais forte no ambiente de um elemento, podemos alterar sua meia-vida. A meia-vida dos elementos neste planeta é determinada por seus campos magnéticos e gravitacionais. O debate na ciência tem sido se a meia-vida é a mesma para o mesmo elemento na China e no topo do Monte Everest, ou no fundo do oceano. Ainda não criamos instrumentos suficientemente precisos para medir as diferenças. Mas, de fato, o ambiente do planeta afeta a meia-vida dos átomos nesse planeta. A estrutura do tempo pode ser alterada. Se pudermos criar uma condição para alterar os campos gravitacionais e magnéticos no ambiente dos materiais nucleares, então poderemos alterar sua meia-vida, porque agora podemos mudar a força do campo magnético da posse, posição ou lugar. No futuro, quando a ciência puder fazer isso, ela desenvolverá tecnologias que poderão mudar a força do lugar, da posição e da posse, o que criará uma nova dimensão na vida do homem. Isso será feito por meio da radiação de raios cósmicos. Já podemos produzir essa radiação nos laboratórios da Fundação Cash. O know-how está ao nosso alcance e desenvolvemos a tecnologia para isso. O homem precisa entender o tempo se quiser desenvolver ainda mais a tecnologia espacial. Não fazemos viagens no tempo, o que significa que não nos movemos no tempo. Em vez disso, criamos o tempo, alterando as forças do campo gravitacional e magnético do lugar, posição ou posse. Temos que aprender a trabalhar com esses parâmetros. Por exemplo, se mantivermos o lugar constante, que pode ser o corpo do homem, poderemos mudar a posição, que é a entidade de uma célula do coração, para uma célula da pele, do rim ou de qualquer outra célula do corpo. É a mesma linfa, mas é o espectro dos campos magnéticos que o tálamo e o timo usam para criar a posição. É a força da linfa que produzirá a célula dessa posição. Pode ser uma célula para o osso, rim ou qualquer outra coisa. Agora entendemos como nosso corpo é controlado e criado por todos os elementos que comemos e colocamos em nosso estômago. Eles são transformados em energia e linfa, e a linfa os transforma nas células apropriadas que são necessárias. A linfa pode alterar a força do campo de acordo com o que é exigido por aquele lugar do corpo para criar aquela célula específica. As células são criadas por meio dos parâmetros do tempo, lugar e posição. O espectro de energia é alocado para a força necessária pelo ambiente. Tente assistir a aula aqui original. O Sr. Cash está dando um exemplo de um ímã que tem todos os campos saindo e cada campo tem uma força. Digamos que os campos de 1 a 20 Tesla estejam lá. Então, se por exemplo a força das células do coração for de 5 e 6 Tesla, se o coração precisar de células, então a posição da célula do coração, que tem uma posse de 5 e 6 Tesla, receberá isso da linfa. E quando todas as condições estiverem corretas, o tempo começará nesse momento para essa célula do coração. Se considerarmos o espectro completo de todas as células do corpo e se elas forem ao número de 1 trilhão, então a linfa tem 1 trilionésimo de combinação de força de campo magnético. Se uma célula da pele precisar de um campo de força de 1 Tesla, ela obterá isso da linfa. Quando uma célula vai embora, outra é criada para substituí-la. Isso é o que eu disse antes. Se você tem um rim faltando, com a força de campo magnético correta, podemos substituí-lo. Criamos o lugar, a posição e a posse, então criamos esse rim. O tempo começará quando tivermos todos os aspectos da força do campo magnético plasmático corretos. A linfa decide. O tálamo e o timo fazem todas as combinações entre si e decidem o que vai para onde e qual campo magnético necessário para criar qual célula. Se uma célula precisa de 4 Tesla em vez de 3, ela pode aumentar para 4. É assim que o mundo da criação funciona. E o tempo é o fator mais importante, pois não é a célula em si que decide seu próprio tempo de vida. Tampouco é o elemento em si que decide a meia-vida do átomo. Em vez disso, é a interação dos campos com seu lugar, posição e posse que dita o tempo. Será que podemos mudar o tempo e ver o futuro? Será que podemos mudar um dos 3 parâmetros do lugar, da posição e da posse para ver o que essa célula se tornará no futuro no mesmo ambiente? Talvez consigamos fazer isso por algumas horas ou dias. Os campos gravitacionais e magnéticos da Terra estão mudando continuamente e os campos gravitacionais e magnéticos da posição de ser um homem estão mudando continuamente. Portanto, será muito difícil prever e viajar como um homem para o futuro de si mesmo, porque você teria que criar todas as mudanças que ocorreram nos campos gravitacionais e magnéticos do lugar, posição e posse para criar esse novo tempo no futuro. Nesse processo, o homem entenderá que o tempo não existe. O tempo é zero, até que seja criado pela combinação do lugar, da posição e da posse. Isso precisa ser esclarecido e totalmente compreendido. No futuro, o homem poderá usar isso para criar o tempo para viver e existir em diferentes planos de tempo. De certa forma, você pode coexistir em 3 dimensões de tempo se puder criar todas as células do seu corpo para interagir com as 3 dimensões dos campos magnéticos e gravitacionais do novo lugar, posição e posse. Esse será o novo tempo. No futuro, o tempo se tornará um dos fatores mais importantes para o homem viver no espaço. Isso significa que não precisaremos viajar no tempo. Viajamos criando o tempo por meio da criação da força correta do campo gravitacional magnético da posse. É assim que vemos as estrelas no universo instantaneamente, porque o tempo é zero. A alegação histórica de que a luz leva 10 mil anos-luz para chegar aqui é para aqueles que não foram iluminados e vivem no estado da matéria. No estado de energia, é instantâneo. Trata-se de compreender a totalidade e a realidade da criação, o Criador e o processo da criação. Quando o homem entender isso, ele entenderá o jogo do tempo. É por isso que no passado sempre nos referíamos à formação estelar. É assim que as estrelas são criadas. Se você puder medir a força do campo de sua alma, isso dirá onde ela ocupará o seu lugar, que posição e posse ela terá. É por isso que o homem mudará. Dissemos que por meio desse conhecimento e dessa tecnologia, o homem mudará sua conduta, porque ele saberá se está se afastando do Criador ou se aproximando do Criador para ser amado e receber mais. Isso afetará o futuro do homem porque ele ainda estará na posição deste universo com apostos campos magnéticos que ditam seu tempo e sua posição em relação ao seu Criador. Isso dita as condições de compreensão da totalidade do trabalho da criação. A vida sem tempo ela não existe. A vida sem a posição do tempo não pode ser, não será e não pode ser feita. De certa forma, você decide a posição. A formação estelar não serve apenas para viajar no espaço, é para viajar no tempo. Se você for físico, você cria um OVNI, mas se você entender o processo da alma, você pode criar o tempo. E se você entender esse processo, então você entenderá como foi montada a estrutura da apresentação em Pequim. Cada reator foi carregado de forma diferente e tudo foi preparado para criar um tempo. O reator central foi o criador do tempo. No voo, ele se torna um reator superior, onde a força do campo, sendo igual em todos os três, ditará onde a posição da alma estará e a que tempo a alma estará nessa posição. De certa forma, ao sincronizar os três, você dita o tempo, que é o presente e que é físico, e está em manifestação. Se você aprender a brincar com os diferentes fatores do tempo, você poderá voar pela extensão do universo do Únicos e percorrer todas as posições até o centro do coração do Criador, apenas mudando uma posição. Porque você dita a força do campo do tempo, a posição do tempo e quando o tempo começa. Agora temos a opção de ir com um burro, um OVNI, e viajar com a energia da alma, e se entendermos esse ensinamento, podemos viajar em um tempo zero. O tempo em si não existe. A força do campo da alma do homem determina sua força e qual dos bilhões de forças de campo dentro dela deve ser usada. Por exemplo, você pode optar por se manifestar com a força de campo de um Tesla no tempo, ou uma força maior de 1 a 20, ou você se manifesta em 10 a potência de menos 10. Como você está indo em uma ordem de força superior, você se aproxima do Criador. Quando você está nessa condição, você dá mais para receber mais, e esse campo gravitacional e magnético do tempo e do lugar afetará o tempo de manifestação e a posição no lugar. No futuro explicarei essa fatoração por ordem de magnitude, e nós ensinaremos a vocês por que o homem vive mais hoje em dia. É porque o homem está jogando com diferentes fatores na vida. Estamos comendo materiais superiores, mais ricos e mais saturados, que carregam uma força de campo magnético superior, o que aumenta o tempo de vida. Isso move mais para frente, para todo o sistema entrar em colapso depois, para a alma então ser livre. De certa forma, o homem está ganhando tempo para si mesmo nisso. O homem ainda não encontrou um equilíbrio com o seu ambiente. Quando ele encontrar esse equilíbrio, ele viverá por milhares de anos. A alma do homem é ilimitada em termos de tempo, porque ela sabe o que dar e o que receber. Durante esse tempo, ele não tem muito a perder. Portanto, a posição no campo permanece sempre a mesma. Abriremos novos capítulos para que o homem entenda a criação e o Criador. Se você realmente quer viver na dimensão da criação e do Criador, você precisa entender o tempo e como ele é criado, como ele será criado, e que o tempo é zero para todo o universo. Nós nos tornamos um observador da posição da interação dos campos, e tudo se resume a qual força de campo veio a existir em qual posição e lugar para poder criar o tempo. Onde é o início do tempo? São 13,5 bilhões de anos, como os cientistas agora mudaram de ideia e falam? Ou são trilhões de anos? O homem não viu o tempo verdadeiro. Ele só vê uma fase do tempo na posição do campo gravitacional e magnético do sistema. O que acontece se mudarmos isso e o tempo do homem se tornar trilhões de anos? Nosso universo e nossa vida se transformariam em trilhões pela contagem do tempo do homem. O homem tem que encontrar a força do campo do Criador e levar isso a uma posição de zero e então se tornar parte disso, como ele tem sido. Ser zero, chegar a esse ponto zero, é a criação do Criador. Espero ter aberto seus olhos para uma nova dimensão da vida, e espero que agora você entenda por que o tempo está lá. Nós não fazemos viagem no tempo, nós viajamos no tempo. Viajamos no tempo para criar a vida, para criar a confirmação da existência e para trazer a maior mudança na vida do homem. Eu fiz um homem à imagem de mim mesmo. Para mim, o tempo nunca existiu, nem nunca existirá. Eu sou eterno, pois não há tempo para que eu dure, mas eu duro o tempo todo. Talvez como buscadores de conhecimento vocês venham entender que sua jornada de conhecimento está apenas começando e não começou há 10 anos. Talvez para aqueles que são iluminados, eles entendam o processo da criação através do tempo da criação, que é o resultado da interação dos campos do lugar, da posição e da posse. O ensinamento de hoje é muito pesado se você o entender. É mais pesado na verdade do que é. Mas para aqueles que não entenderam, vocês ainda estão na viagem no tempo da imaginação do homem sobre o fator matéria e não estão entendendo o trabalho da energia. Um dia todos nós amadureceremos, mas só quando aceitarmos a verdade. Fim da parte 1 do Índice Rápido Workshop 590. Continuaremos a fortalecer os capitães nas sessões de voo mensal de maio, junho e julho para que eles possam suportar mais. Colocaremos em prática uma nova estrutura que estará muito mais alinhada com a alma do homem. Usaremos esse novo sistema em que você decide a manifestação, o fuso horário e tudo mais com que brincar. Tentaremos alcançar uma colaboração mais próxima entre os pilotos e os passageiros. Novas pessoas podem participar das sessões a qualquer momento, não é necessário começar do início. É a mesma coisa quando você voa em aviões. Diferentes passageiros entram em momentos diferentes. Você pode participar a qualquer momento e passar pela experiência de compreensão. Tente não escolher favoritos. Da última vez, notamos que algumas mulheres queriam outras mulheres como capitãs porque achavam que só podiam confiar nelas. Quando viajamos mudando o tempo, temos que confiar em todos, porque todas as almas que se tornam capitães, elas são puras e não estão contaminadas. Elas não têm preferências porque lidam com todos igualmente. Na sessão de maio, continuaremos a treinar nossos pilotos e em junho e julho traremos um jogo diferente que permite que nossos capitães se tornem mais fortes em suas próprias decisões. Quando você embarca em um avião, você não pode escolher com qual capitão você quer voar. Então por que você deveria ter essa opção aqui? Por enquanto, vamos deixar que vocês continuem com o mesmo capitão nas próximas sessões. Repetiremos a exposição de produção de materiais que fizemos em Pequim para várias outras nações e informaremos vocês com antecedência. Estou trabalhando em segundo plano para levar essa exposição para a África quando for o momento certo para ser exibida. Ela fará parte da estrutura de voo, produção de materiais e tudo mais. Espero que comecemos a trazer uma mudança maciça em toda a operação da Fundação Cash em todo o mundo, como a que começou em Pequim. A exposição em Pequim não foi feita para obter contratos comerciais. Já estávamos negociando esse acordo há alguns meses e sabíamos que ele se concretizaria durante a exposição. A exposição tornou-se um local para mostrarmos a conclusão do acordo em público com vocês. Esta é uma organização bem estabelecida e foi para mostrar a conclusão de um ciclo para onde a tecnologia está indo. Será a mesma coisa com as pessoas que aparecerão em Washington. Chegamos a um acordo entre uma grande corporação dos Estados Unidos e Mark Ray. Será a mesma coisa em Moscou e no restante. Quando chegarmos a um acordo com uma organização onde o governo aceita, então mostraremos a exibição e assinatura do acordo. Como você vê na tela, há ouro no dedo. Colocaremos os vídeos da exposição no canal do YouTube da Mark Ray para que todos vocês possam assistir. Vamos ver como podemos levar isso a uma operação em escala maior para que a maioria das pessoas em todo o mundo possa ver, provar e testar os materiais. Pergunta para o Sr. Cash. Parabéns pelo grande avanço em Pequim. Foi maravilhoso ver a iluminação nas expressões faciais das pessoas que estavam assistindo. Qual é o segredo plasmático ou algo especial sobre esse planeta gasoso do planeta Zeus, sobre o qual você sempre está falando? A propósito, a NASA descobriu com a sonda Juno que há tempestades em Júpiter que são mil vezes mais fortes do que na Terra devido à amônia. O Sr. Cash responde. A realidade é que podemos criar qualquer quantidade de energia à vontade, em qualquer ponto do universo. Isso depende do que eu chamo de condição de atrito dos campos entre si. É o quanto os campos caem de um nível para o outro no espectro de energia dos campos magnéticos de Tesla, como vocês chamam. A magnitude das tempestades com trovões ou relâmpagos tem a ver com a compreensão do processo de como os campos estão alinhados uns com os outros ou uns contra os outros. Com o que vocês, como buscadores de conhecimento, sabem, isso não deveria ser surpresa. Aqui o Rick diz, tem uma pergunta sobre a criação do ouro no universo. Os cientistas dizem que ele vem de colisões entre estrelas de nêutrons ou entre explosões ou erupções de uma estrela magnética. Isso foi divulgado na mídia nas últimas semanas. Dizem que quando uma estrela de nêutrons entra em erupção, ela cria materiais pesados, especialmente ouro. Dizem que o ouro na Terra está aqui há muito tempo. Acho que eles estão insinuando que ele foi criado a partir de magnetários do universo. Como isso se concilia com a maneira como você vê as coisas? Sr. Cash responde. A maior parte do que você lê nesses artigos é dita por pessoas que não entendem como os materiais são criados no universo. Essas pessoas só veem tudo como se estivesse no estado de matéria e não entendem nada sobre o estado de energia ou plasma. Acabamos de mostrar neste fim de semana a verdade sobre como o ouro é feito no universo, pela interação dos campos. Se o mundo da ciência ou a física de fato entendesse o que mostramos na exposição de Pequim, poderíamos chamar um desses reatores de supernova e o outro de estrela anã, ou qualquer outro nome que quisermos dar a ele. Porque é a interação dos campos que é importante entender. As entidades que eles estão falando são dinâmicas e interagem com o seu ambiente. Se os campos dessas entidades interagirem com o campo de seu ambiente, e se esses campos estiverem na força do campo magnético plasmático do ouro, então eles podem manifestar o ouro. Isso não depende do fato de ser o nome de uma super ou isso ou aquilo. Nossos reatores em Pequim eram uma supernova, por acaso? Não. Foi uma coisinha minúscula que criou o ouro. Então, quando eles não entendem isso, eles começam então a fantasiar sobre as coisas e a inventar nomes exóticos para que as pessoas acreditem neles. Eles não estão interessados em que as pessoas entendam a ciência porque eles mesmos não entendem a ciência. Nós entendemos e mostramos isso materializando isso bem na frente de todos para que todos vejam. E essa é a diferença. Quando eles não conseguem fazer isso, eles têm que inventar todas as imaginações possíveis. Eu monitoro muitos bate-papos e aproveito o tempo para ver como os buscadores de conhecimento estão avançando em sua compreensão. Dessa forma, eu sei o que eu preciso ensinar a eles mais tarde ou o que quer que seja. Coincidentemente, em uma das salas de bate-papo chinesas havia um cara que estava tentando ser muito esperto ali. Era óbvio que ele tinha vindo para ver a exposição. Então ele colocou nos bate-papos chineses que esses três reatores são motores que não foram escovados, e esse outro foi escovado, e isso e aquilo, e que tudo isso é falso. Eu respondi a ele que o reator que não produz materiais é um reator vazio que não carregamos propositalmente, mas que ainda cria campos. Quando pessoas como esse cara não entendem nada sobre o que estão vendo, eles começam a falar bobagens. Eu abri deliberadamente esse reator durante a apresentação para mostrar a todos que ele estava vazio. Não havia dinamismo nele. Criamos uma determinada condição para que ele não produzisse material. Mas então como é que os outros reatores que tinham um líquido verde ou vermelho produziam materiais? Se fosse devido aos motores que não foram escovados, então o reator central também deveria ter produzido. O mundo está cheio de pessoas sem noção que dizem coisas apenas para tentar confirmar a sua existência. Depois de minha resposta, nunca mais tivemos notícias dele, porque respondemos cientificamente do jeito que é. Há muito conhecimento por trás da configuração dos reatores da forma como fizemos. O reator que mostrei que estava vazio, ele não tinha campos dinâmicos para interagir com o outro, mas ainda havia um campo sólido ao redor dele. Com esse conhecimento, podemos mostrar a facilidade e a viabilidade da tecnologia. Eu disse aos buscadores de conhecimento no início que esse reator ele estava vazio e não produziria nada. Ele foi usado como um sistema gravitacional. Mas isso também significa que ele criou um escudo e não vimos nenhum material ao redor desse reator. Portanto, quando nos dizem que tal e tal supernova criou ouro, ela só pode criar ouro em relação ao que a força do campo magnético de seu ambiente permite. É necessário que haja uma força de campo de ouro para que ele se manifeste. Isso não acontece por si só. As estrelas ou as galáxias elas não podem criar ouro a menos que essa força de campo exista ali, ou se a interação interna dos campos, por ser desequilibrada, o criar. E isso aconteceria se a inércia do ambiente tivesse a força do ouro. Apenas uma supernova por si só não pode criar ouro, a menos que a força do campo esteja lá para fazê-lo. Aqui houve algo sobre o lugar, a posição e a posse, mas não ficou clara essa parte do workshop. Sr. Cash continua. Há muitos gurus que não precisam comer para viver, e há pessoas que conseguem levitar, mas eles não conseguem ensinar isso facilmente a outras pessoas. Aqueles que conseguem aprender a fazer isso por conta própria são chamados estranhos. Na Fundação Cash, desenvolvemos uma tecnologia que todos podem usar e se beneficiar, mas ela precisa ser aprendida e compreendida passo a passo. Porque todos nós não podemos voar, então podemos usar os capitães para nos carregar. Na sessão de voo de maio, teremos os 7 capitães. Depois que os capitães adquirirem confiança suficiente, eles trarão outros 7 e isso continuará a crescer. É assim que começaremos a escola da viagem espacial. Todos eles serão iluminados, mas também estamos apoiando isso com tecnologias e não apenas confiando neles. Eles são fortemente apoiados pelo sistema de conhecimento em segundo plano. Eles se conectam a eles e ensinam a você. Os sistemas se tornam a pista de decolagem, os capitães são os aviões e os pilotos. Esse conhecimento ele precisa ser compreendido e não aceito da mesma forma que as bobagens que saem dessas organizações científicas devido à falta de compreensão deles. Se eles encontraram uma estrela, então por que ela produz ouro? Mostramos a vocês em Pequim como o universo produz ouro. Muitas pessoas tocaram nele. Vocês podem ver isso nos vídeos. Quando produzimos o ouro, nós não guardamos como os outros fazem por aí. Nós o levamos diretamente para as pessoas verem e sentirem aquilo. As pessoas o tocaram, colocaram ele na boca e o esfregaram em sua pele. Essa é a prova do conceito. Não é que digamos que vimos algo, mas não mostramos ali, porque somos um bando de mentirosos e podemos confirmar nossa mentira porque podemos publicar o que quisermos e aqueles que nos apoiam controlam a mídia. Não há uma maneira mais poderosa de mostrar a tecnologia do que o que fizemos em Pequim na semana passada. Criamos os materiais bem na frente de vocês. Colocamos tudo na frente de vocês e vocês vieram e tocaram, provaram e sentiram. É assim que o conhecimento deve ser compartilhado e não escondido em patentes em todos os tipos de coisas. Eu criei ouro diante de seus olhos. Muito em breve manifestarei Cristo diante de seus olhos para que vocês vejam e todos os profetas em que vocês acreditam. É para eles pararem com todas essas guerras por causa da religião, porque o homem só acredita quando vê o Mestre. Parte do ensinamento de hoje é parte do ensinamento para manifestar Cristo, Maomé e os demais, se você entendeu. Viajamos no tempo, e no tempo você verá os campos de energia daqueles que combinam com você para ver. Alguém me disse, como saberemos que esse é Maomé? Eu disse, é muito simples, as roupas dele ainda estão com os sauditas, tragam e vistam ele com elas. É assim que a tecnologia deve ser. Temos que testá-la, prová-la e submetê-la a um exame total em campo aberto para que todos vejam e não a portas fechadas onde ninguém entende o que está acontecendo ali. Colocamos o material em 90 colheres e distribuímos entre os chineses elas. Agora vamos levar isso para o resto do mundo. O cara que escreveu todas as bobagens antes disso, ele disse, isso gruda na minha câmera, é ferro. Eu disse a ele, isso é um plasma, é magnético, gruda em qualquer coisa. É um plasma no estado de matéria e grudou em meus dedos. Então ele esfregou e disse que o ouro estava grudando na câmera dele. Como o ouro pode ser magnetizado se você disse que era para ser ferro? Quando as pessoas não entendem, elas podem abusar dos outros. Mas se as pessoas entenderem, ninguém poderá abusar delas. Não haverá profetas. Pergunta para o Sr. Cash. Você pode me falar mais sobre a nuvem de Oort bem fora do cinturão de Cooper? Qual é o significado ou característica dessa criação cósmica? Sr. Cash responde. Não há nenhuma diferença entre ela e os anéis de Saturno. Você mesmo viu como os materiais são feitos a partir dos campos. Nós criamos as condições para isso. Portanto, se alguém lhe disser como isso é feito, você poderá medir os campos magnéticos e medir a distância entre a Terra e então descobrirá como é possível criar nuvens de Oort ou em qualquer lugar se você puder replicar a força do campo magnético naquela direção e dimensão. É simples assim. Você não precisa perguntar como isso é feito. Como buscadores de conhecimento, vocês já deveriam ter entendido isso. Quando você não entende, as pessoas podem trazer à tona qualquer tipo de coisa para confundir e abusar de você. Mas quando você tem conhecimento, elas não podem abusar de você. Portanto, já passamos da fase de ficarmos perplexos. Fora da Terra, vemos 3 anéis contínuos. Alguns deles são conhecidos, mas outros não são vistos e ainda não foram medidos. Esses anéis existem ao redor de cada planeta e estrela, e até mesmo as galáxias têm anéis quando você olha de fora em relação à sua posição. É como os anéis ou camadas de solo de cores diferentes que você vê quando você corta uma montanha. Não há diferença entre isso e os anéis ao redor do planeta, porque os campos gravitacionais e magnéticos de uma camada determinam onde a próxima camada estará. Os anéis ao redor da Terra são ditados pela estrutura interna do planeta e seu material de inércia ou o material gasoso. Eu escrevi sobre isso no artigo sobre a criação dos anéis de Saturno. Se medirmos os campos gravitacionais e magnéticos dos anéis ao redor do planeta e os campos gravitacionais e magnéticos do planeta em conjunto com sua inércia, então os materiais na Terra têm conexão direta com a posição dos anéis. Não importa o nome que você dê a isso. Se os campos gravitacionais e magnéticos criam uma nuvem sobre o planeta, o ambiente do sistema solar permite que isso aconteça. Na tecnologia espacial, vamos nos deparar com essas barreiras e temos que ser capazes de encontrar uma maneira de contorná-las. Temos que entender como todas essas coisas são criadas. É como os anéis de Saturno são criados e tudo mais. Isso foi explicado extensivamente no artigo chamado Os Anéis de Saturno. Pergunta para o Sr. Cash. Aqui um buscador de conhecimento queria saber como tornar os raios cósmicos disponíveis para o maior número de pessoas possível, com a menor quantidade possível de equipamentos no menor período de tempo. Sr. Cash responde. Para o uso de raios cósmicos em nossos testes e nos sistemas que produzimos, seguimos o princípio de uma unidade de raio cósmico por pessoa. Em outras palavras, não compartilhamos o raio cósmico, pois ele carrega a intenção e a emoção da pessoa. Não podemos interferir com essas coisas. No futuro, quando criarmos novos sistemas, alimentaremos o raio cósmico e nos conectaremos ao raio cósmico universal de uma maneira diferente. Mudaremos a composição e então muitas pessoas poderão usá-los. Ainda não estamos nesse nível de produção de materiais. Talvez nos próximos 6 a 12 meses. As coisas que estão acontecendo agora podem fazer com que isso aconteça mais rápido. Pergunta para o Sr. Cash. Temos a matéria escura que se transformou em matéria no dedo da pessoa. E se outra pessoa com outra intenção e emoção de alma tocar essa matéria escura, ela se transformará em outro elemento em vez de ouro? Sr. Cash responde. Supostamente sim. Mas como todos nós temos o mesmo aminoácido, não. Não nos tornamos tão bons em mudar nossa emoção com os campos. Na exposição, você vê muitas pessoas tocando, mas a força do campo magnético gravitacional de nós como um plasma do lugar, posição e posse era a mesma ali. Portanto, o resultado era sempre ouro. A maior parte era preta. Quando todos a tocavam, podiam sentir o ouro. Isso é ouro em nível de energia. Converter em nível de matéria é um jogo diferente. O trabalho da Fundação Cash não é produzir matéria. Estamos aqui para produzir a energia da matéria. À medida que continuarmos a ensinar vocês sobre o tempo, vocês entenderão como é importante produzir energia de uma matéria e não a matéria em si. Na condição atmosférica da Terra, alguns pequenos pedaços se juntaram e se tornaram ouro. Primeiro era preto, mas se alguém tocasse, ele passava de preto a ouro, porque você muda a conversão da energia para o que ela estava preparada para fazer. Quando você está no mesmo ambiente, na mesma posição, mas oposto no lugar, tudo isso acaba sendo. Pelo que fizemos em Pequim com a produção de materiais, cumprimos a promessa de alguns profetas como Maomé, Cristo e Moisés. Algo foi escrito como quando o homem reúne conhecimento suficiente para poder mudar os elementos, então isso significa algo. Mudamos de transformar água em vinho para transformar ouro do ar. Portanto, uma das maiores profecias e promessas dos livros sagrados ocidentais foi cumprida. Ao mesmo tempo, isso foi feito de forma tão aberta que ninguém pode negar. E isso foi registrado. É aqui que o jogo mudará. O próximo passo é a manifestação da posição, entidade. Se você entendeu sobre a posse ou lugar, então você pode estar em Nova York e eu posso manifestá-la em Londres ao mesmo tempo. Aí o jogo muda. Pergunta para o Sr. Cash. Para as pessoas que não conhecem os ensinamentos da Fundação Cash, levará tempo para perceber isso. Sr. Cash responde. O mundo da ciência já entendeu. Eu não acredito em coincidências. Pouco antes dos ensinamentos, o CERN começou a dizer que pode produzir ouro. A energia dele, mas eles não podem mostrar isso. E no artigo disse que eles transformaram chumbo em ouro por alguns segundos ou algo assim. Estamos ampliando os limites da ciência. E quando eles não conseguem fazer isso, eles têm que mentir sobre isso. É como o que vimos com o maior ladrão da ciência, Stephen Hawking, e como ele roubou nosso artigo sobre a criação de buracos negros e também roubou de outros cientistas. Eles precisam ser o centro das atenções, mentindo. É assim que eles funcionam. Quando as pessoas entenderem e puderem produzi-lo, poderemos ir para outros lugares do universo. Tenho certeza de que nenhum de vocês adivinhou, há algumas semanas, que chegaria o momento em que falaremos sobre o tempo. Agora vocês entendem como ele é precioso e como é fácil de ser criado. Há alguns anos falei sobre isso com o professor Leslie, da Queen Mary College. Ele me olhou nos olhos e disse: Miran, ninguém entende isso, até mesmo eu, como professor de física nuclear, tenho problemas para entender, mas faz sentido. Eu costumava ter muitas discussões como essa com o professor Leslie, porque meu próprio tutor, o Dr. Chu, estava sempre bêbado e não conseguia me responder. Naquela época, eu não conseguia fazer com que os cientistas e professores falassem sobre o que era a meia-vida em reatores nucleares. Eu disse a eles que não fazia sentido aquilo. Mas agora vocês, buscadores de conhecimento, entendem e nenhum de vocês é físico nuclear ou engenheiro do tempo. Como agora vocês entendem o que é o tempo, então vocês entendem a razão de sua meia-vida. Eu respondi essa pergunta quando eu tinha talvez 10 anos de idade, porque fazia sentido e podia explicar a razão de uma meia-vida e porque todas elas estão dentro de 10 segundos, uma meia-vida de 1.000 anos e o resto. A pergunta que fiz foi: se levarmos o material para outra posição e lugar, ele ainda teria a mesma meia-vida? E se aumentarmos os campos do ambiente em torno de sua posição e lugar, isso estenderia a meia-vida? O que determina a meia-vida? Naquela época, eu podia explicar isso cientificamente ao professor Leslie, e ele disse: faz sentido, mas como vamos explicar isso para a humanidade? Naquela época, a tecnologia nuclear era nova e era ensinada nas universidades de forma presencial. Os trabalhos de pesquisa ainda estavam frescos, saindo do porão. Eles ainda estavam tentando ensinar a segunda e a terceira gerações a se tornarem físicos nucleares. Agora você entende como o tempo é criado de uma forma muito simples e como podemos viajar no tempo. O que acontece conosco quando viajamos no tempo? Não somos viajantes do tempo. Em vez disso, mudamos a força do campo e viajamos no tempo para um lugar e uma posição e vemos o futuro de nossa alma. Então será que queremos que nossa alma esteja nessa posição horrível, tão distante do centro do universo do Criador? Seremos capazes de medir os campos. Então podemos optar por mudar nosso comportamento porque entendemos onde está o ponto zero, pois é uma posição padrão. Então podemos nos esforçar para nos aproximarmos do Criador. Nos próximos tempos, o homem fabricará máquinas para medir a posição de sua alma em relação ao Criador e poderá dizer se está se aproximando mais do paraíso ou do inferno. De certa forma, a Terra é a fronteira entre o paraíso e o inferno, porque é onde estamos. Podemos ver qual é a força do campo gravitacional e magnético no ambiente de nossa alma. Há anéis de campos no centro do universo, e podemos usá-los para saber onde estamos. Podemos ver que se esse é o anel da energia da Terra, então onde está nossa alma em relação à Terra e ao centro? Se fomos uma mãe ruim, será que nossa alma se afastou ainda mais desse anel e assim por diante? Eles não foram capazes de explicar esse negócio de paraíso e inferno de forma científica antes. Pode ser que uma criança nascida sirva por meio de sua alma e não da fisicalidade, e que ela se sente perto do centro. Eu disse recentemente que a alma desse papa que acabou de falecer era a alma mais criminosa que conhecemos. Talvez ele esteja em algum lugar bem longe do Criador. Acho que a alma do Papa chegou a algum lugar próximo de onde está o Hitler. Precisamos entender a ciência essas coisas. Quando nos dizem o dia do julgamento, agora sabemos que cabe a nós julgarmos a nós mesmos para que possamos nos aperfeiçoar. E temos o conhecimento e a tecnologia para fazer isso, para medir a força do campo. Quando soubermos a força do campo gravitacional e magnético da Terra, poderemos compará-la com a nossa posição. Então podemos mudar nossa vida e usar o resto de nossa vida para tentar nos aproximar do Criador. A filantropia da alma é um trabalho muito difícil. Pergunta para o Sr. Cash. Algumas pessoas trabalham com energia, plasma ou chi e são capazes de abrir bloqueios usando técnicas de respiração e podem curar o corpo físico. E outras tentam curar a parte psicológica seguindo o fluxo da mente e se limpando. As pessoas podem se iluminar usando essas coisas? Sr. Cash responde. Parcialmente, para aqueles que entendem. Mas como dizem, você pode levar um cavalo até a água, mas não pode fazê-lo beber. Podemos lhe dar conhecimento e você pode ouvi-lo, mas isso não significa necessariamente que você será iluminado por ele. A iluminação da alma é a mesma que a iluminação na vida física. Não há diferença. É apenas como entendemos as interações do ambiente em que estamos. É daí que vem a iluminação, não da leitura, do ensino e do estudo. Em outras palavras, é como aplicamos os ensinamentos em nossa vida. A maneira como nos comportamos na vida física nos mostrará se realmente compreendemos a realidade e vivemos de acordo com ela. Não se trata de reunir conceitos e ser capaz de explicá-los aos outros. Se realmente tivermos a força de campo da iluminação, ela estará lá. Pergunta para o Sr. Cash. Você disse que criou uma cúpula de plasma na exposição. Seria como uma grande muralha cósmica cobrindo toda a China? Então, se todos os países fizessem isso, ninguém poderia atacar o outro. Sr. Cash responde. De certa forma, sim. Os militares chineses participaram da exposição e entendem as implicações e aplicações dessa tecnologia. Eu disse a eles que mesmo que vocês tenham as armas mais avançadas, como ogivas nucleares, aeronaves e satélites, tudo isso é tecnologia antiga e obsoleta. Com a tecnologia do plasma, elas são como colocar açúcar em água quente. Podemos criar condições para que qualquer coisa que tenha uma base eletrônica se torne obsoleta. Até mesmo a IA, porque a IA, inteligência artificial, nada mais é do que computadores conversando entre si mais rapidamente. A pedra fundamental da IA de hoje foi criada na época de Clinton para criar sistemas de comunicação mais rápidos. Naquela época, ele designou 6 bilhões de dólares para que o Bluetooth e o Blu-ray fossem usados. Hoje estamos nessa área de trabalho. Quando o homem tiver acesso e compreender o funcionamento dos raios cósmicos de plasma, todas essas tecnologias ditas avançadas se tornarão obsoletas, sejam elas carros, ogivas nucleares e os satélites mais avançados. É simples assim. Com os raios cósmicos, o tráfego é bidirecional, tanto magnético quanto gravitacional, e quando você tira de um lado, aumenta o outro. É possível expandir a zona de plasma em milhares de quilômetros e até mesmo em todas as galáxias. Os governos não precisam mais ter medo de armas, não importa como eles a chamam, hipersônicas, supersônicas ou o que for. Todas elas têm microchips e, portanto, são vulneráveis ao plasma. Qualquer coisa que tenha elétrons, que é uma divisão inferior do plasma dos campos do universo, pode ser aberta. Os militares me perguntaram até onde eu poderia cobri-los. Eu disse daqui até a Lua. Podemos criar uma cúpula de plasma, mas será mais fácil tecnologicamente apenas isolar os Estados Unidos e então acabaremos com todas essas guerras. Isso é mais fácil que tentar proteger o resto do mundo. O homem fabrica uma arma para criar uma guerra e mostrar que é mais poderoso do que os outros. Você pode fazer quantas armas quiser, desde que as use apenas em sua própria casa e não para destruir os outros. Pergunta para o Sr. Cash. Os países ainda podem disparar mísseis contra seu próprio povo? Não acho que isso possa acontecer, porque é uma cúpula de plasma que os protegeria de qualquer tipo de míssil, mesmo os internos e não apenas os externos. Sr. Cash responde, parcialmente sim. Eu estou tentando ser muito econômico e político com minhas palavras, porque sei que as pessoas estão ouvindo atentamente dos escritórios do Ayatollah Khamenei do Irã, os americanos, russos e chineses também. A manifestação da semana passada em Pequim mudou muitas coisas. Muitos governos importantes mudaram sua posição em relação à Fundação Cash. Na China, por exemplo, não é possível realizar esse tipo de conferências sem a aprovação prévia do governo. Essa exposição não poderia ter sido realizada sem a permissão do PCC, das Forças Armadas e da Inteligência de Segurança. Portanto, todos eles sabem que o jogo mudou, e para eles, o que importa é por quanto tempo eles conseguirão manter sua posição. Aqui o buscador de conhecimento diz, eles ainda estão tentando vender armas. Sr. Cash responde, eles podem vender o quanto quiserem, mas você ainda tem que pagar por elas, mesmo que não precise delas. No final, eles irão embora sem receber o pagamento. Trump assinou um acordo de 140 bilhões de dólares com a Arábia Saudita, Aqui o Sr. Cash fala sobre a compra de petróleo pesado por causa de todos os materiais raros da Terra contidos nele. Continuando. A paz gerará dinheiro para aqueles que estiverem interessados nela. A paz gera muito mais poder do que a luta e as armas. Vimos isso no antigo Império Persa de Ciro e Dário. Os reis vieram e abriram mão de suas coroas para fazer parte do Império Persa, porque era uma época de paz, e sempre que houve paz, o conhecimento tecnológico do homem cresceu rapidamente, porque quando você não desperdiça dinheiro em lutas, você o gasta no desenvolvimento do conhecimento e na iluminação de si mesmo. Estamos nesse ponto agora. Quando impusermos ao mundo que nenhuma moeda terá valor, então veremos o que acontece. Se eu fosse vocês, trocaria todo o meu dinheiro de dólares. Não guarde dólares em nenhum lugar do mundo. Ninguém está mais disposto a lutar em guerras. Não haverá uma guerra entre russos, americanos e chineses. Temos que observar o BRICS e o Yen. As máquinas de guerra dos Estados Unidos, da Europa e dos demais países entrarão em colapso. Muitos de nós não entendem isso porque fomos treinados para ver a África como um continente de pessoas pobres. Mas a África é o continente mais rico do mundo. Os europeus e os americanos fizeram fortuna na África e até tiveram que levar os africanos como escravos para seus próprios países para enriquecerem. A África está começando a se abrir, como vemos agora, com algumas nações e gradualmente as outras mudarão. Veremos um padrão emergindo. Escolhi deliberadamente um dos principais políticos da África como CFO da Mark Gray. Quando terminarmos nosso trabalho com a China nos próximos meses, abriremos a tecnologia através do lado diplomático da China para a África. Faremos isso de uma só vez, o mais rápido que pudermos, porque o continente está pronto para isso. Eles não precisam gastar mais dinheiro com armas porque a mudança já chegou. Agora podem gastar em educação e no desenvolvimento de seus próprios países. Temos algumas pessoas na África Centro-Oeste que estão seguindo esse caminho e vamos nos esforçar muito para levar elas a tecnologias como energia e o restante. Talvez mexamos um pouco na produção de ouro, mas daremos a eles o suficiente de outras coisas de que eles precisam para que queiram trazer assim as novas tecnologias do plasma. Não haverá necessidade de guerra. Estamos começando a fazer contatos na África para trazer a tecnologia. Aqui o buscador de conhecimento pergunta, o que você quer dizer com não haverá necessidade de dólares? O Sr. Cash responde, porque o dólar vai entrar em colapso. Não há dúvidas que ele valerá cerca de 20 a 50 centavos de dólar em algum momento no futuro. Pergunta para o Sr. Cash, como faremos a troca? Faremos permutas? O Sr. Cash responde, estamos colocando a Cash Coin, que é a moeda Cash, em posição de uma maneira muito especial, por meio da transferência de energia e tecnologia. Poderemos obter o que quisermos na Lua e Marte no planeta Zeus. Se alguém estiver interessado em trocar energia por comida ou dinheiro, podemos oferecer essa facilidade. Se você comprar as Cash Coins, você poderá usá-las em qualquer lugar do universo. Eu criei a Cash Coin, ou moeda Cash, como uma moeda universal, e no futuro vocês entenderão. Muito em breve, uma grande parte das ações da corporação Mark Gray será dada aos governos que assinarem pela paz. Porque essa é a troca pela paz. E essa paz vem com tecnologia, sem guerra e tudo mais. A Cash Coin não foi criada para a criptomoeda. Ela foi criada para ser uma moeda universal mundial. O Sr. Cash disse a um líder da área de comunicação que precisa que ele crie um sistema que permita que as Cash Coins sejam usadas em qualquer lugar do universo, para o homem que é apegado ao dinheiro. Estamos trabalhando com essa antecedência. Tudo está sendo solidificado na China, acordos estão sendo assinados e tudo mais está em andamento. Nos próximos 2 anos, aqueles que trabalharem para a Fundação Cash terão a opção de serem pagos com a moeda local ou com a Cash Coin, ou moeda Cash. A Cash Coin é uma moeda interna da Fundação Cash e foi criada dessa forma. Ao comprar na Fundação Cash, você estará usando a energia dos campos e não comendo os animais. Portanto, você não precisará de tantas moedas. E o mesmo acontece com o lado da saúde da Fundação Cash, que será uma transferência de energia. As moedas estão conectadas à emoção por meio da estrutura do sistema. Você nunca passará fome e não terá preguiça e nunca precisará pagar. Gradualmente vamos considerar o valor do trabalho no valor da emoção, da confiança e da energia universal. Leva tempo, mas tudo foi construído para que isso aconteça, e aos poucos está entrando em operação. Na exposição foram assinados acordos entre a Mark Gray e uma grande empresa chinesa. Eu disse aos buscadores de conhecimento presentes, Se vocês me disserem para não assinar esse acordo com esse grupo aqui, que está sentado à nossa frente, eu não o farei. Essa é a nação de vocês e a decisão é de vocês. Se me permitirem, assinarei o contrato. Todos disseram que sim e assinamos o contrato com a nação. Aqui o buscador de conhecimento diz, para as pessoas que acham que a tecnologia não é real, a assinatura de um contrato de 10 bilhões de dólares certamente a torna real. O Sr. Cash responde, não. Deixe-me explicar para você. Esse é um contrato de licenciamento de 10 bilhões. Não posso divulgar nada até que a OTC o anuncie. Nossos advogados na OTC estão segurando. Não podemos divulgar nada sobre esse contrato assinado. É um dos contratos mais avançados e incomuns já assinados. Esse senhor, ele é apoiado por aqueles que podem pagar a taxa de licenciamento. Essa não é uma taxa de investimento. Há uma grande diferença. A maior parte desse contrato será mantida em segredo. A assinatura desse contrato nos deu uma plataforma para assinar com outras nações também. Eu fui para a China porque o contrato estava quase concluído e eu estava na China 2 semanas antes da assinatura. Eu quero ter certeza de que nossa equipe trabalhe com a indústria para que isso seja feito. É fundamental. No futuro, aqueles que assumirem meu cargo como o próximo CEO da Mark Ray e aqueles que se tornarem os próximos membros do Conselho de Administração estarão sendo treinados para negociar. Esses 10 bilhões são apenas o começo. Não podemos lhes dizer o valor real disso. Os bancos e o mercado de ações não aceitarão, e o preço das ações cairá para milhares de dólares. Não negociamos pela Mark Ray, negociamos pela humanidade. Essa é a extensão da negociação. Haverá mais negociações nos próximos dias em uma direção muito diferente e em um nível muito alto que trará uma conclusão completa ao nosso trabalho na China. Nossas equipes já foram informadas e estão se preparando para se posicionar. O próximo passo para nós são os Estados Unidos e a Rússia, e em seguida iremos para a Índia. Será o mesmo contrato, o mesmo procedimento, sem nenhuma alteração. Isso nos permite criar a Cashcoin como uma moeda e depois trocá-la por nenhum valor pelo esforço do homem. Depois que você nasce neste planeta, é responsabilidade da humanidade cuidar de você para que você tenha uma vida confortável. Mas não é a sua responsabilidade abusar da humanidade, não importa onde você esteja. Esse é apenas o começo de nosso trabalho. É um projeto para isso. Em breve voltarei à África para completar a outra parte, porque as nações africanas precisam ser educadas sobre o poder do mundo ocidental de forma muito rápida. A tecnologia existe para fazer isso, mas eles precisam entender a tecnologia. Tentamos com o governo de Gana, mas eles são um bando de ladrões e bandidos. Agora tentaremos novamente. Levamos cerca de 8 anos para chegar onde chegamos agora na China. Levaremos a África a um nível muito positivo. Há alguns presidentes esperando por nós. Assim que fizermos isso, vocês devem ouvir isso nos noticiários públicos. A assinatura da Mark Ray já foi publicada na imprensa chinesa. Um artigo foi escrito depois e já foi publicado nos jornais chineses. A próxima notícia sobre assinaturas de contratos com os chineses será maior do que essa. Vamos ver o que acontece. Ainda não passamos das águas turbulentas. A verdadeira tempestade está à nossa frente e está prestes a chegar. Temos que nos manter fortes dentro da Fundação Cash para que possamos enfrentar a tempestade. Aqui o buscador de conhecimento diz, bem, a China tem um barco grande, então devemos estar mais seguros. Sr. Cash responde, não confie nisso. Pergunta para o Sr. Cash. Depois de entendermos como esse reator funciona, podemos reproduzi-lo e fazer o mesmo sem os reatores usando a nossa emoção? Sr. Cash responde, na verdade fazemos isso quando criamos nosso corpo. Criamos nosso corpo com nossa emoção. A interação dos campos da alma do homem e da alma da fisicalidade cria o nosso corpo físico. Aqui o Rick pergunta, nós criamos ouro nesse corpo? E se sim, ele é útil para certas coisas? Sr. Cash responde, sim, nosso corpo tem ouro nele. Qualquer elemento deste planeta está no corpo do homem, porque uma vez que ele entra, o corpo encontra um propósito, uma maneira de usá-lo e manuseá-lo. Não há um elemento deste planeta que não esteja no corpo do homem. E o corpo encontra atalhos com ele em comparação com outros elementos e faz coisas com ele. Temos ouro, prata, urânio, plutônio e tudo o que está na tabela periódica e acima dela está em nosso corpo, porque faz parte da Terra. Com o tempo, ele se tornou parte de nós, pois a energia é absorvida por nós. O corpo ele tem o hábito de não desperdiçar nada, por isso mantém e encontra um uso para ele, e com o tempo ele se torna parte do homem. Aqui o buscador de conhecimento diz para o Sr. Cash: o ouro é uma personificação do corpo do homem e o ouro é a energia do universo ou cósmica? Sr. Cash diz: não, não é. O homem que criou isso. Ele é um outro elemento no trabalho do universo ouro. Pergunta para o Sr. Cash: o ouro do estado de matéria é a versão desacelerada do ouro de raio cósmico? Sr. Cash responde: sim, mas nenhum de vocês será capaz de converter o ouro do reator em ouro como metal. Vocês podem tentar o quanto quiserem. As pessoas estavam tocando o ouro e ele estava sendo absorvido pelo corpo delas como energia. Se fosse um ouro em estado de matéria sólida, ele estaria se despedaçando no chão. Esse é o estado energético do ouro, que você pode tocar. Há mais dois processos a serem realizados para que ele se manifeste como metal em estado de matéria. Você precisa escolher seus capitães para a sessão de voo mensal. Desta vez, ela será um pouco mais severa do que da última vez, e a partir de junho, permitiremos que você faça testes com seus passageiros. Vamos ver se você consegue trazer todos eles de volta com vida, e então adicionaremos outras sessões e outras partes que podem trazer muitas mudanças na tecnologia. Pergunta para o Sr. Cash: existe alguma relação entre as três partes da estrutura de um plasma, a essência de Mitra, que é pensar, falar e fazer o bem, e a criação do tempo com o lugar, a posição e a posse? Sr. Cash responde: sim, isso faz parte da estrutura da criação. Se você pensa, fala e faz o bem, é exatamente o mesmo que a base do tempo, que é o lugar, a posição e a posse. É exatamente a mesma coisa, porque a interação dos três produz o homem perfeito. Acreditar em Mitra tem a ver com perfeição na criação e no Criador. Se você entender os ensinamentos sobre o tempo, então você saberá que o seu tempo está em suas mãos e nas mãos de mais ninguém. Seu lugar, posição e posse estão em suas mãos e nas de mais ninguém. Você decide para onde sua alma vai. Espero que tenhamos um tempo maravilhoso com o que está acontecendo no momento. Aqui o Rick diz: obrigado pelo seu tempo hoje, Sr. Cash. Sr. Cash responde: ó, não temos tempo. O tempo não é nosso. Fim do índice rápido do workshop 590.